Salve, salve. Nocivo chamou. Salve, geneira. Família pobre louco. Macalé. Melquisedeque. Pateta, código 43. Valeu, Godines. Atitude consciente. Que vem, vem. 2021. E eles falam de Deus. E nos bastidores dessa vida tosca que eles levam são os primeiros que se perderam. Sempre criticando o corre do irmão e nunca se lembrando de fazer o céu. Esqueceu, não agradeceu, adoeceu. Só a beira da morte. Eles falam de Deus. Eles falam de Deus. Eles falam de Deus. Dose faz o veneno que vicia. Na esquina tem AK, disposição pende de 30. Me diga que precisa de irmão que te entrega Nero. Não teve pro chinelo, mas pra cruz arrumou presto. É que não fosse o rap, eu tinha tirado minha vida. Vários tamando A, quer ver meu fim entrar na fila. Eu rimo o que rimo sem inventar pra ter sucesso. Sem enfeitar objetivo, né, ser objeto. Cê tá na área deles, quer que a polícia prenda. Tem que insistir, não vê nem que você remova a venda. O ser humano não há erro que faça que aprenda. Eu também não sou Jesus pra amar que odeia a gente preta. Meu mano Flé, tenho que agradecer pela confiança e saiba que eu vim fazer valer. Sempre tenho a mais pra resolver. Precisei, cadê os parceiros? Tava lá quando acabou o dinheiro. Proceder, favela não é suflê. Proceder, entregar panfleto, pra ter o que comer. Na bica tem farinha, crack, bala em MD. Louco pra debater. Do topo ao lodo e chuvas de gafanhotos. E lá no calabouço trombou mestre e odeidoso. A saudade bate, sozinho atrás das grades. Pra quem sofreu demais, corote é metiolate. Só Deus tem o poder de tirar a vida, mas tem uns que já vão tarde. Outros que não viverão metade. Dá valor na família que te ama de verdade, antes que seja tarde. E eles falam de Deus, iluminado por 500 mil mais. Eles falam de Deus, meus olhos já não aguentam mais com tanto. Meu mano Macalé, a tropa da trepada é só tripé. Desde o de menor até o seu José. Vários já fez gambé, voltar de ré. Quem sobreviveu é celebridade até na PC. Mano Fé, mano Flair. Uma trilha de sangue a segundo dia deu preju no Santander. Na rua ou na cadeia quem quer chá de colher. Vai abraçar mulher que tá de Chico Xavier. Perna pra quem vem, Ana Hickman. Ensaboada 1100 que tá dofinando. Tiredo de giro, sem tirar o giro, o mundo gira. Cê tá virado, né, giraia? E deve, eu juro, pinga. Hoje paciência é a chave. Picks, backflips, chronic e até pé grande de kicks. Todos por um e um por todos. Caminhada, água cristalina da mina do poço. Água salgada, lavada, tá na levada. Covas cavadas por fardas. Pássaro preso não canta, lamenta. Não aguentou viver com pouca renda. Água raiz, bala house, água benta, passarinho não bebe. Vou dar um banho com vodka no rap. Nós nos encontramos procurando os que se perdeu. E eles falam de Deus. E nos bastidores dessa vida tosca que eles levam são os primeiros que se perderam. Sempre criticando o corre do irmão e nunca se lembrando de fazer o céu. Esqueceu, não agradeceu, adoeceu. Só a beira da morte. Eles falam de Deus. Eles falam de Deus. Eles falam de Deus. Quando o baletão da dor explode a face, vai chorar quem queria que cê voltasse. Aí vai perceber que o crime não é Mizuno. Não é peça da Nike, não é pra tá no poço. Quer ser bandido e só matar noiado. Inimigo tá de áudio, eu tão refrigerado. O crime vive na alma do londrinense, onde o sangue no olho reflete as balas no pente. Lembrar de Cristo lá na audiência. O estralo do martelo ofusca nossa existência. Não adianta erguer o vidro no sinal da guerra. O bote sigiloso e quer mais que o bicho pega. Bem-vindo ao Brasil, por aqui cena de crime. Onde pobre passa fome ainda fala que é regime. 043. Surfando no tsunami, eu vou superando os traumas. O beat bate na mente, a mensagem toca na alma. A rima explode. bigode na boca, mas o tema é lealdade. É o certo pelo certo, saúde e prosperidade. Quem invade a cidade é os loucos sem CPF. No resumo das ideias, o respeito é pra quem merece. Nós reconhece aqueles que agem na transparência, que valoriza a essência, independente da crença. Nossa vivência tem feridas que não foi cicatrizada. As atrocidades deixam marca registrada. É um pai embriagado e uma filha abusada. Uma mãe com 5 filhos triste e desamparada. O sangue na calçada foi um passo pro fracasso. A homenagem é só um nome tatuado no braço. Na estrada da vida vários manos se perdeu. Dalila traiu Sansão e Judas se corrompeu. E nos bastidores dessa vida tosca que eles levam são os primeiros que se perdem. Sempre criticando o corre do irmão e nunca se lembrando de fazer o céu. Desceu, adoeceu, só a beira da morte. Eles falam de Deus. Eles falam de Deus. Eles falam de Deus. Mas nunca falaram pra mim de Deus quando eu tava no poço. Quando eu tava no calabouço com os bandidos, mais sangue no olho. Nem quando eu tinha biqueira de pó que faziam corre da escama e o Moarama ou lá em Foz do Iguaçu. Só pela fé mesmo me levantei pequeno. Perante o Criador que me fez grande foi fortalecendo. Uma pá de Judas traidor, não é digno de amor. Merece o corpo cair depois que gira o tambor. Pra quem nasceu aqui é um prato quente ou a única saída, a 9 com 15 no pente. Ser residente delinquente, o foda marginal. Aqui o pobre quer emprego, não auxílio emergencial. Quem porta os parafal, movimenta as lojinhas. Corta giro de CBR, só de toca ninja. Era o neguinho lá da quebrada sem estudo. É o filho da tia que amanhã ou depois vai estar de luto. Me ver no plantão de acasão, fica encantada. Na cinta uma Glock, 10 mil no bolso, não é nada. Os bico chia, rasga o cu, vem falar que nós é o errado. Nem todos é um de nós, nós é a voz dos favelados. Dos irmão forte e armado que defende seu espaço. Se os bota brotar, gospe, chumbo, voaço. Meu rap ofende a mídia, jamais trai os irmão. Vivo, nós somos temidos, seja na rua, na prisão. Aí, irmão, pega a visão, é na pureza, então sustenta. Nós é tudo favelado, foragido do sistema. Que porta as R15, as FN Val. Os bico grosso, calibre, só traçante, fuzil Val. Que corta as marginal, dando fuga nos gambé. Puxando a monstra no grau, na bandola o mouse e Zé. Os contra volta de ré, só faixa preta primão. Junto nós somos mais forte, é detruir. Fora ladrão. E nos bastidores dessa vida tosca que eles levam são os primeiros que se perdem. Sempre criticando o corre do irmão e nunca se lembrando de fazer o céu. Esqueceu, não agradeceu, adoeceu, só a beira da morte. Eles falam de Deus. Eles falam de Deus.